Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Apresentação, João Alckmin. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, meu querido. Tudo jóia? Tudo. O Evandro já está na linha com você. Uau, que maravilha. Então tá, gente, é o seguinte, super empolgado hoje. A gente vai falar com o grande Evandro Mesquita, quer dizer, a não ser que você tenha sido criogenado nas últimas décadas e descongelado há pouco, ou então, sei lá, residiu numa caverna junto do Rômulo e Remo. E mesmo assim, tendo sido descongelado há pouco, e se não souber quem é, uma besta. Então, sei lá, se morou numa caverna com o Rômulo e o Remo, e morou e continua residindo lá, quer dizer, na verdade, nem estaria sabendo do programa agora. Então, a gente está muito orgulhoso de poder ter a honra de falar com o grande Evandro Nair de Mesquita, né? Ele estudou no Colégio André Mourá, no Rio de Janeiro, depois cursou Educação Física, mas ele largou para entrar de cabeça no grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone, junto da Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Patrícia Travassos, Nina de Pádua e um amigão meu, Pedro Santos, né? E depois, claro, nos anos 80, ajudou a criar o grupo Blitz, que está até hoje aí na estrada. Eu vou citar, ele é ator, quer dizer, fica difícil dizer se ele é ator ou cantor, porque na verdade, ele, antes da expressão virar modinha, expressão multimídia, ele já era. Então, vamos falar assim, só citar alguns dos trabalhos dele como ator. Ele, na verdade, é um entertainer, eu gosto de chamar de showman, né? Só alguns dos discos, né? Em 82, As Aventuras da Blitz, 83, Radioatividade, depois Blitz 3, discos solos. Solo dele, Evandro, Planos Aéreos, Procedimento Normal, que eu adoro, Almanaque Sexual dos Eletrodomésticos e Outros Animais, Blitz ao Vivo, de alguns dos filmes que ele pode ser visto. Fez uma participação pequena no clássico Rio Babilônia, senão a gente até teve a honra de entrevistar o João Carlos Rodrigues, roteirista do filme, há mais de um ano. No filme que ele também fez um papel, ele é um coadjuvante no filme que eu mais vi no cinema na minha vida, eu fui ver 13 vezes no cinema, que é Menino do Rio. Ele fez o papel do Paulinho, fazia par com a Cissa Guimarães, filme que eu amo. Em 82 ele fez o clássico de terror, Segredo da Múmia, do Ivan Cardoso. Tem um filme que eu adoro, dirigido pelo grande Mauro Farias, que eu tive a honra de entrevistar há cerca de 18 anos, faz uns 18 anos que eu entrevistei, que é um filme chamado Não Quero Falar Sobre Isso Agora, uma comédia maravilhosa, acho que é de 91. Por exemplo, em 2005 ele voltou a trabalhar com o Ivan Cardoso, né, ele já tinha feito o clássico Segredo da Múmia, e ele fez um Lobisomem na Amazônia, que é com o Jacinto Molina, um ator espanhol que foi o lobisomem mais famoso da Europa em matéria de cinema, também com o Sidney Magal no filme. Ele também fez, no caso de TV, Armação Ilimitada, Bebê a Bordo, Top Model, Mulheres de Areia. Então, sei lá, gente, é muito trabalho, estou deixando muita coisa de fora. Mas, de qualquer forma, vamos passar para o Evandro. Tudo bem, Evandro? Salve, Marcos. Tudo bem, cara? Tudo jóia. Muita coisa, tá, querido? Me desculpa, eu não resumi aqui. Que bom que você lembrou. Você falou de um filme que eu adoro, cara. Esse cara não existe. Não quero falar sobre isso agora. Uh-huh. É porque Esse Cara Não Existe é uma peça que eu fiz com o Mauro também. Uh-huh. E a gente ganhou o prêmio Shell de autores. Isso. E essa parceria é bacana. Mas esse filme eu adoro, não quero falar sobre isso agora. A gente ganhou 4 Kikitos na época. Isso. Era uma época. O problema foi a época, né, querido? O problema foi a época. Foi lançado na época do Color lá, e daí não teve repercussão muito no cinema. Exatamente. Uhum. Aí não saiu o DVD, é difícil. Outro dia no Instagram uma menina comentou, me pediu uma cópia. E eu vou mandar, porque eu gosto muito desse filme. O Mauro é sensacional, né? Eu entrevistei ele, acho que faz uns 18 anos, ele ama esse filme. E adorou trabalhar contigo. Por sinal, mal que ele pergunte, olha, eu conheço bastante gente que já trabalhou contigo, não é puxação de saco, mas, na boa, como é que ninguém tem nada pra falar mal de ti? Abre o coração, fala pra gente como é que é isso. Que bom, né? Que bom. É porque a gente faz com muito amor o que eu faço, Eu me sinto muito feliz, gratificado, e então é fácil, fácil. Certo. Querida, assim, eu queria saber, eu estudasse educação física, né? Mas daí tu largou pra... posso chamar de tu? Pode. Ah, tá. Então tá, daí largaste pra fazer, no caso, educação física, quer dizer, fizesse educação física um tempo, daí foste fazer teatro. E eu queria saber quem sabe um pouco do Azubo, trouxe o trombone, sabe que eram basicamente assim, como se fossem esquetes, números, né? Que tinham pouquíssimos objetos de cena e era tudo muito baseado na fisicalidade de cada ator. Isso te ajudou muito a sair de lá e virar líder da Blitz? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente fazia um teatro meio atlético mesmo, que dependia muito do corpo do ator, né, para contar a história também. E a educação física me ajudava bastante a ter mais mobilidade com o corpo. Mas eu nasci na praia, fazendo esporte, então era uma coisa meio orgânica para mim. Mas o Azubo me ensinou muita coisa, desde cedinho no grupo. Eu entrei primeiro para o GG de Rock, o pessoal do Teatro Ipanema, e com 19 anos, assim. Aí depois encontrei a minha turma, que é o pessoal do Azubo, que era a mesma geração, o mesmo tipo de informação. Então a gente tinha as mesmas ideias sobre teatro, sobre como desconstruir o trabalho do ator, tornar o texto mais próximo da juventude, né? Ter uma preocupação com agora, assim. Então, casou bem. E a música que eu fiz na Blitz tem essa carga teatral também, de diálogo com as meninas e tal. Então, é uma coisa meio embolada mesmo. As pessoas, quando viam a nossa peça, falavam: adorei o show de vocês, tinha uma energia assim já de show também, né? Ô Margot, deixa eu fazer uma pergunta pro Evandro. Evandro, boa noite, é João Alckmin, tudo bem? Oi, João, tudo bem? Tudo. Você dorme em câmara hiperbárica e é conservado em formol? Porque, porra, cara, você não fica velho nunca. Desde que eu te vejo na televisão, tá do mesmo jeito, não mudou nada. É, meu joelho já não diz a mesma coisa. Mas sem olhar nos... A Fernanda Montenegro uma vez falou uma frase genial, que ela disse, sem me olhar no espelho, eu acho que eu estou com 35, 40. Mas aí quando cai na realidade, é mais tudo. Mas o problema é que você está sempre no mesmo jeito. Não muda. Poxa, obrigado. E eu obrigado. Sou uma pessoa que não sou conhecido pela educação, gentileza ou fineza, não, viu? Que bom, mas agradeço pelo elogio. Tá. E Evandro, me diz uma coisa, a gente, obviamente, vendo a Blitz, a gente saca uma influência, uma carga não só da teatralidade, né, obviamente, do Azubo, por exemplo, desse tipo assim de performance, né, quase uma arte performática, mas também muito assim da cultura pop, né, por exemplo, histórias em quadrinhos e desenhos animados. Me fala se tu cresceste, se tu era uma criança muito ligada nisso. Fala um pouco assim da tua, sei lá, pré-adolescência, como é que foi. Tu era, sei lá, de repente um cara muito tímido, que via muita TV, muito cinema, ou não era? Fala um pouquinho disso. Eu ficava bastante na rua, na praia, jogando futebol de salão, numa pracinha que tinha perto da minha casa, mas era fascinado por história em quadrinhos. Você falou tudo. Eu acho que eu comecei a entender o mundo pelas histórias em quadrinhos, assim. As primeiras de ficção, os heróis, os anti-heróis, depois as revistas de quadrinhos underground, lá de fora, como o Crumble, Freak Brothers, outros, assim, que isso esteve sempre presente na minha vida, nas minhas crônicas, nas minhas poesias, nas músicas, né? Tem uma linguagem, assim, pop, quadrinho, de também assimilar várias coisas, pegar várias influências lá de fora, daqui, jogar num liquidificador Blitz, assim, que sai com uma personalidade própria, assim. Isso eu acho legal. Você não... Ah, isso aí parece o polícia. Ah, isso aí parece... é uma mistura. Blitz tem essa sorte de ter várias influências de Jackson do Pandeiro, a Moreira da Silva, a Rolling Stones, a Bob Marley, Bob Dylan, Cartola, enfim. A gente é muito influenciável e a gente filtra essas influências para que elas sejam de pessoas, de artistas realmente fortes e que dizem muita coisa pra gente. É uma música que eu adoro, realmente, da Beast, 82, Mais Uma de Amor, que também conhecida como Geme Geme. Eu idolatro um trechinho, uso na minha vida, que é aquela frase que diz: eu não queria falar, mas agora vou dizer. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Eu acho isso genial. Essa música é minha, não é, da Romance da Universidade Otária. Desculpa, perdão. Perdão. É tanta coisa assim da música que eu gosto. Mas eu gosto muito dessa frase também. Eu gosto muito dessa frase. Mas é do Romance da Universidade Otária. Desculpa. Uma das primeiras músicas que eu fiz, assim, acho que foi a terceira música. Escrita por ti, né? Essa é só a minha. Quando eu fiz ela, eu falei: caramba, acho que eu tenho uma música aqui, acho que a letra conta uma história interessante, tem uma poesia. Tem uma levada legal. É profundo sem ser pretencioso e leve sem ser babaca, assim, né? Exatamente. Assim, ser uma coisa panfletária ou didática. Isso. Muito óbvia. É falar como um bom papo num botiquinho ou num carro, enfim. E me diz uma coisa, qual é a diferença, assim, do... quando é que o Evandro Naid Mesquita passou a ser Evandro Mesquita, assim, e qual é a diferença entre os dois, assim, se tivesse olhar de fora, assim, como é que é a relação entre os dois, ou os dois, meio que a pessoa que a gente vê no palco é o Evandro mesmo? Ou seja, eu tô perguntando isso porque ele é ator, né, então, como é que é isso, quanto por cento dali é uma máscara teatral, digamos assim, e quanto por cento é tu mesmo? Rapaz, não sei, porque é difícil. Quando você está cantando, por exemplo, o João Gilberto, que ele toca com violão e um banquinho, né? É uma coisa super teatral também. Teatral não significa que você tem que entrar com um carro alegórico, né? Uma atitude assim. Eu acho que no palco eu sou um personagem. Eu tenho um personagem a encarar para dizer aquilo. Mas a alma dele é a minha, assim. Se eu estou na praia, eu tenho uma atitude conversando com os amigos. Mas no palco, você tem que botar uma personalidade amplificada para que ela chegue a mais pessoas, claro. Que ela toque as pessoas de um jeito que você queira. Eu acho que sou eu amplificado, assim, no palco. Pô, eu ia perguntar se, na verdade, seria o Evandro Mesquita, entre aspas, real, na oitava potência. Então é isso mesmo, né? Eu acho que é um pouco por aí. O Naís de Mesquita fica tentando botar o pé no chão para o Mesquita voar. Me fala um pouquinho, assim, eu até comentei, né, e não é mentira nenhuma mesmo, eu paguei no cinema 13 vezes, né, pra ver o grande filme do Antônio Calmon, Menino do Rio, né, eu acho que foi ali até minha intro, de repente, ao teu trabalho. Me fala um pouquinho do teu trabalho nesse filme, que é um filme que, nossa, sem mentira, eu adoro. Eu acho, assim, um exemplo de como fazer um filme comercial e ao mesmo tempo profundo. Eu poucas vezes no cinema vi o público ter um relacionamento tão, digamos assim, íntimo com o filme, assim. Todas as cenas que entravam canções, o pessoal batendo o pé no cinema, era um lance de interação mesmo com o público. Fala um pouquinho da tua experiência trabalhando com o Calmon nesse filme, pode ser? Foi demais. Era uma época que eu estava fazendo as Drupal também, e era amigo de praia do André, de viagem. A gente vivia aquela história ali, na vida real, saindo pela primeira vez da casa dos pais, indo para Saquarema, alugar uma casa, como é que a gente vai comer, como é que faz arroz integral, como é que cozinha um peixe. Então era uma época de descobertas, assim, no Rio mesmo. O Rio de Janeiro estava pequeno um pouco para a nossa galera. Então descobrimos Saquarema, ou íamos de carro até Recife pela BR-101 ali no litoral. Eram tempos de entradas e bandeiras, de descobrir um pouco a gente. Aí o André veio com essa história para mim na praia. Pô, tô pensando em fazer um filme, não sei o quê. Pô, eu achei maneiro, que legal e tal. Aí depois encontrei com ele, pô, o Calmon tá junto e não sei o quê, vai sair Luiz Carlos Barreto. Falei, caramba, o cara conseguiu. Achei lindo essa atitude guerrilheira do André em conseguir fazer um filme. Eu sei quão difícil é fazer um filme, chegar a botar na lata. Sem contar que a semente do filme é do próprio André de Biasi e do irmão dele, do Tonico de Biasi, né? Exatamente, exatamente. A galera que cresceu junto ali e tal. E aí foi demais fazer, foi muito prazeroso. A gente gravou em Saquarema, pegamos onda, era sempre na praia, as locações, com meninas lindas, amigos. Então, Cláudia muito... Magno, deslumbrante, deslumbrante. Isso. Cláudio Hanna. Verdade. Sabe, não tem o que se falar. A Cláudia Magno foi um padrão de beleza para todos nós. Grande atriz, que Deus a tenha. Verdade. E tinha uma áurea muito maneira como amiga. Era minha amiga antes do filme e depois do filme também. Muita gente boa, muita gente boa. E me fala um pouco... Perdão. Não, foi uma experiência muito legal, assim, trabalhar no primeiro longa meu, assim... uma história que eu conhecia de perto, com amigos, foi bem legal. E me diz uma coisa, por que tu achas que a Blitz ainda tem assim, consegue entender como é que a Blitz ainda tem uma comunicação tão direta com o público, né? Porque eu imagino que várias das canções fossem meio que autobiográficas, né? Mas aquele papo é baseado na vida de uma pessoa, né? Vamos dizer, coisa que tu escreveste, por exemplo, tá? Mas como é que daí a tua realidade, sei lá, é diferente, né? Da realidade de muita gente. Por que a pessoa, sei lá, do Oiapoque ao Chuí se identifica com o que tu faz? Isso é legal, né? Pô, quando a gente começou, a gente, na verdade, queria agradar aqueles 12, 15 anos da praia. Isso. Né? A gente queria, pô, que tivesse uma banda que falasse uma língua parecida, uma poesia mais perto da gente e tal. E aí, depois, as pessoas falavam, isso é música de um verão, ou é só do Rio de Janeiro. E a gente saía verões e fomos do Iapoque ao Chuí com um show de Blitz, fazendo... isso realmente não tem uma fórmula, né? A gente vai bem, assim, crianças, por exemplo, acho que tem essa teatralidade, as crianças adoram, adolescentes redescobriram a banda em disco dos mais velhos ou na internet, aparecem no show, eles cantam, né? As músicas, é a magia da música mesmo, né? Você vê o Caetano, o Roberto Carlos, o Rolling Stones, né? Eu falo isso, até música boa não tem prazo de validade, né? Ela bateu, fez parte de uma energia, de um momento das pessoas e são lembradas com carinho. Você vê, a gente lançou um disco agora, esse Aventuras 2. Sim, eu ia perguntar pra ti. Ah, então, desculpe. Não. Pode, por favor. Eu tô dizendo que eu ia perguntar pra ti. Obviamente, ia falar do novo trabalho, mas continua, desculpa. Isso. Não, esse disco foi um disco realmente especial que a gente fez em casa mesmo, durante 2 anos e tal, assim, com muita calma. Pô, vamos caprichar aqui nessa música. Aí essa música podia chamar o Zeca Pagodinho. É boa, vamos chamar o Zeca, inusitado isso. Chamou o Seu Jorge, o Frejá, que é nosso irmão, Paralamas. Então foi uma grande celebração, assim, de amigos, com músicas inéditas da Blitz. que a gente coroou com a indicação ao Grammy Latino do disco. A gente esteve lá, pô, então foi muito legal. A Blitz ainda está ativa, surpreendendo, emocionando, isso, fazendo dançar. É, a gente até entrevistou, entrevistou também, por exemplo, uma pessoa até que, o Mu Carvalho, né, o grande mudo do Acordo do Som, que por sinal até musicou um lobisomem na Amazônia, que trabalhasse como ator. E caramba, eu acho incrível esse lance mesmo da longevidade, né? E o que eu acho mais interessante tudo é que, apesar de muitas vezes, de repente, quer dizer, a gente não tem como fazer o tempo parar, mas não fica alguma coisa meio demodê ou meio bizarra vendo você te apresentar, quer dizer, dá pra ver uma sinceridade. E como é que é o teu relacionamento assim com, olhando para trás, assim, como é que é o teu relacionamento com o Evandro Mesquita de 22 anos, 21 anos? Se tivesse assim que falar com ele, assim, qual é, tem muita coisa que tu fizesse que tu faria diferente? Como é que é isso, assim? Não, falaria com ele, mete bronca, acredite nos seus tacos, nos seus sonhos, nas suas parcerias, nas suas escolhas. E fiz tudo o que eu quis fazer, estou fazendo ainda. Tenho o maior prazer de estar na estrada, de viajar, de fazer o show, de conversar com as pessoas de cada local. Agora a gente tem gostado de ir lá para fora, onde tem um público brasileiro, mas tem também os gringos, e sentir a música pegando também essas pessoas, é um prazer também novo, bacana. Você sabe, Evandro, você está no playlist da nossa rádio com todas as músicas, porque nós nos fixamos no adulto contemporâneo, sem nenhum tipo de preconceito. Não tocamos pagode, não tocamos axé, não tocamos sertanejo, não tocamos funk. E a grande responsabilidade hoje por não ter coisas de mais qualidade não é do compositor, do músico, são dos programadores de rádio. Porque tem uma molecada que não conhece música, não sabe o que é música, e por uma questão de economia são escolhidos. E aqui nós só tocamos músicas de qualidade. Então, você está no playlist da rádio, e normalmente nós temos aqui às 18 horas o Classe A, e tem que só música brasileira de qualidade, e tem sempre uma música da Blitz no Classe A e durante a programação também. E no final... Opa, perdão. Não, e no final do programa eu ia dizer até a gente, depois da entrevista, a gente vai tocar a música dos anos 50, 60, 70, e dos anos 80, uma música tua que eu amo da tua carreira solo, que é Manu, que foi feita pra tua filha. Eu acho aquela canção arrepiante mesmo. Que legal, também acho. Também adoro. E me fala uma coisa, Evandro, assim, como é que é isso? Como é que tu faz para tornar em cada apresentação? A gente tem essa, eu já vi, acho que uns 4 shows, vale dizer que o primeiro show que eu vi de vocês foi em 83, em Tramandaí, no litoral gaúcho. Caramba. Isso, e vocês, eu me lembro que vocês ficaram no Hotel Samburá, em Imbé, que é a praia do lado. Eu me lembro assim, lotadaço de gente, assim, de sei lá, dos 18 aos, sei lá, 68 anos, e foi muito empolgante. Depois eu já vi mais outros 3 shows, e a impressão que dá, sem mentira, é que vocês estão meio que cantando pela primeira vez, que está se apresentando pela primeira vez, não se sente aquele lance assim do, ai, que saco, aquele lance burocrático. Como é que faz para não, com todo respeito, para não encher o saco, de repente, de... Porque parte do show, obviamente, são dos clássicos. Como é que faz para tu não encher o saco de uma coisa que tu já cantou 6.000 vezes? Pois é, cara, porque é uma emoção muito grande, assim. É sempre a primeira vez, assim, eu penso muito nisso. Vamos fazer um show circo voador, chovendo, aquelas 23 pessoas e... como se fosse o Woodstock, Rock and Roll, Isso é que mantém a chama acesa, que faz a gente não virar cover da gente mesmo, surpreender o fã. Falei, porra, os caras estão suando a camisa com prazer ali. Uhum. E é muito prazer, cara, você tocar, sei lá, Dois Passos, Você Não Sou Meu Mal, Gêmeo, e Kendi. Você uhum. sentir como as pessoas se emocionam e cantam com você ali. Então não tem como baixar essa bola também. Eu seria muito burro, não artista, se virasse uma coisa burocrática. Eu tenho que me emocionar. A gente discute muito o set list antes de cada show. Porque, uhum. E é dramático, porque você tem que ter ali aquelas 21, 22, 20 músicas. E claro que os clássicos a gente tem que botar, a gente gosta de cantar eles, as pessoas gostam de ouvir, mas a gente gosta de mostrar também o que a gente anda fazendo agora, uhum. E fazendo uma homenagem até uma rapaziada que começou por perto também, a gente está com esse momento no show, assim, e é isso, cara, senão aí eu não aguentaria, se eu tivesse de saco cheio, ai, mais uma vez, assim, aí não aguenta mesmo, porque tem que ter prazer e tem que ter uma energia legal na banda para você sentar a bunda num ônibus e ficar 10 horas indo para um lugar ou pegar avião cedo, fazer show tarde. Entendeu? Essas coisas são muito desgastantes também. Uhum. Se elas não compensarem por um outro lado, aí é melhor trabalhar num banco, assim. É que as pessoas têm às vezes a tendência de, se um show tem um ar divertido, acho que muita gente tem a tendência de achar que foi só subir no palco e brincar, né? Ah, é. Não vem um trabalho ali por trás, né? E realmente, mas é bom, quando o show tá bom, as pessoas pensam isso, eles estão também se divertindo ali. Uhum. Isso é muito legal sentir isso, né? Mas tem um trabalho por trás ferrado. No Asdrubal, a gente sentia muito isso. A gente ficava 9 meses ensaiando o Trete Milhão, a nossa principal peça. Assim. Uhum. E aí, 9 meses ensaiando cada cena, a energia de cada cena e tal. E no final, as pessoas falam, pô, adorei o improviso de vocês. Era um improviso trabalhar durante 9 meses. Né? O tempo de fazer uma criança, duros, mas acreditando naquilo com prazer. Em nenhum momento a gente pensava em dinheiro, pensava no prazer em estar descobrindo uma coisa legal, de ter encontrado parceiros com as mesmas ideias. Então, uhum. Uma coisa muito interessante é que eu já vi vocês se apresentarem, tipo assim, para 10 mil pessoas e também em espaço para 1.500 pessoas. E não estou te mentindo, quando eu vi para 10 mil pessoas, eu não estava lá na frente, né? Eu não estava perto do palco, eu estava bem longe. Mas a sensação de intimidade com o grupo foi exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Ou seja, eu estava lá atrás e depois na boca do palco foi a mesma, assim. Que barato, que ótimo ouvir isso, emocionante. Eu também queria te parabenizar por ser uma das pouquíssimas pessoas na classe artística atual a, sei lá, ter os culhões de daqui a pouco criticar a corrupção e tudo mais, já que a gente tem descoberto, infelizmente, que grande parte, eu diria mais de 90% da classe artística parece ter seus bandidos favoritos. E eu sei que ultimamente em alguns shows tu até dedicaste à Operação Lava Jato, já que obviamente, né, eu acho que quem não gosta de corrupção não tem que escolher A ou B, né? Tem que querer todo mundo em cana. E eu achei muita coragem da tua parte, até eu me lembro na página, teve sempre tem uns babacas, obviamente, que babaquice, virou de lado, né? Como se a gente estivesse aqui num fla-flu na vida, né? E eu só achei muito bacana da tua parte. Eu acho que a gente nunca viu o que está acontecendo agora. Tantos colarinhos brancos sendo presos, essa quantidade de dinheiro roubado. De tudo que é partido, né? Mas, ô Marco, isso tem um nome. O nome é caráter. O Evandro tem caráter. Isso tem nome, é caráter. A minha mãe era professora Eu vi a luta dela e ela sempre falava isso, uma educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, isso é fundamental, né? E você não vê esse resultado nisso e tantas promessas, tantos discursos, realmente eu estou... meus sonhos acabaram. Eu votei no Lula 2 vezes, fiz show em comício de Lula, em comício do Brizola. Agora não faria mais. Acho que no fundo todo mundo torce por um Brasil melhor, sem corrupção e tal. Mas o Moro, por exemplo, eu nunca vi um cara peitar assim tantos colarinhos brancos e sei lá, e a gente não aguenta mais tanto, pagar tanto e receber tão pouco, né? Essas coisas assim. Sim, porque os impostos são altíssimos, né? Oi? Impostos são altíssimos. Ah, exatamente. Uhum. Pô, sufocante, né? Para quem dá emprego, para quem quer emprego. Enfim, eu não entendo de economia, mas vejo na rua. E me diz uma coisa, Evandro, como é que as pessoas podem saber de agenda de shows? Faz o teu jabá aí, fala aí como é que as pessoas podem ficar por dentro, né? Tem muita gente que nos escuta aqui, que viaja muito, daqui a pouco a pessoa, deixa eu ver onde vão os seus próximos shows, fala do site oficial, assim. Em São José dos Campos, quando é que vai ser, Evandro? Porque eu moro aqui. Eu estava esperando um convite seu. Então já está feito. Você precisa vir para cá, pelo amor de Deus. Poxa, que bom. Como é que as pessoas ficam sabendo, querido? A gente tem o Instagram, Blitz Oficial. Tem o meu Instagram também, Evandro Mesquita. Eu boto a agenda, assim. Tem um Facebook, Blitz Mania, né? Como é que eu... Não, Banda Blitz. Enfim, eu sou uma anta virtual. Eu gosto mais do Instagram, que é rápido, você coloca fotos, vídeos, impulsos, comenta, não precisa aceitar ninguém, todo mundo é bem chegado. Pode chegar, eu estou perdido também, mas pode seguir. Enfim, eu tenho também uma playlist, você falou em viagem aí. A gente fez uma viagem agora para o Grêmio Latino, fomos para Las Vegas, né? Las Vegas, isso. Terno e tal, recebendo. Não ganhamos, foi Nando Reis que ganhou, a gente ficou entre os 5, mas já foi, 35 anos de estrada. Maravilhoso. Receber essa indicação foi maravilhoso. E depois a gente pegou um carro e foi de São Francisco até Los Angeles. E eu falei, a gente tem que ouvir no som legal e tal. Aí eu fiz, 500 músicas, uma playlist naquele negócio Spotify, aí que é bem interessante, se as pessoas quiserem seguir, só tem musicão nacional e estrangeiro, assim, dos anos 60, 70, mais focado nessa época, assim. Chama Evandro Mesquita / Garimpo. Pode Garimpo. Dizer que é bom para viagem, assim... Maravilha, por sinal, eu morei um tempo nos Estados Unidos e eu conheci lá o fotógrafo, antes dele fazer o filme contigo e com o Mauro, Marcelo Durst. Ah, Marcelão, que barato. Eu conheci ele lá em Hollywood, no tempo que eu morei lá, nos anos 90. Que eu morei nos anos 80 e depois nos anos 90. Eu queria agradecer, também deixar aqui agradecido, pela força que o Eliezer Lemos, o Carlos Lemos e a Ana Romero, que trabalham contigo, né, a intermediação deles para permitir que esse papo maravilhoso acontecesse, tá? Poxa, obrigado, são ótimos mesmo. Tá. Olha, e vai estar no SoundCloud da rádio, daqui a umas 4-5 horas vai estar no SoundCloud da rádio também, viu? É a gravação desse papo, tá bom? Eu mando, no caso, para ti também o link. Ok? Oba, legal. Muito obrigado. Evandro, de coração, tá? Muito obrigado, valeu a força e valeu o teu tempo, tá? Muito obrigado. Olha, Evandro, todos nós te amamos e você soube nos amar, viu? Maravilha. Um obrigado, grande abraço, tá, Evandro? Abraço, Evandro. Abraço. Tchau. Tchau. Marco Antônio. E aí, queridão? Não tenho o que falar. Parabéns a você, parabéns ao Evandro. Obrigado. Qualquer coisa que a gente fale a respeito de Evandro Mesquita, é besteira, e você sempre com as melhores entrevistas. E por falar em entrevistas, obrigado, querido. Aqui parabenizar o nosso amigo Renzo Mora, que foi citado pelo Macaco Simão, né? Pois é. O que eu achei... Pô, bravo que citaste agora, sabe por que eu ia implicar com ele? Porque ele, a gente sabe que ele é um cara também multitalentoso, né? O grande Renzo. Mas visse qual é a profissão dele, segundo o Macaco Simão, o tuiteiro. Agora tem vale esse crédito na carreira. Eu vou dizer uma coisa pra você. Ele é gente boa, apesar de ser um cara de esquerda. Nós o suportamos, Marco Antônio. Agora que, infelizmente, o nosso amigo Paulo Viesi faleceu, somos você e eu contra essa esquerda bastarda comandada por Renzo Mora. Nossa relação, querida, nossa relação é meio esquizofrênica, né? Porque às vezes eu pago de Stalin e muitas vezes pago de pró-Trump, que eu não sou. Não. Então tu sabe que a nossa relação aqui é meio esquizofrênica. Por sinal, né? Acho que acontece com qualquer lugar que não tem bandido favorito, né? Exatamente. Cada vez que eu entro nos outros programas ali, eu nunca sei o tipo de feedback que eu vou... Que eu vou receber ou que tu vais receber. Quer dizer, eu já vi em situações com uma pessoa, chegasse, não, nesse contexto, eu acho que isso aqui é uma canalice. Daí daqui a pouco, não é o antigo da casaca, mas daqui a pouco, não, nesse contexto aqui... Depende, né? Do contexto. Exatamente, quer dizer, então, nunca é previsível. Não. Né, os nossos debates nunca são previsíveis, isso é certo. Não. Então, querido, vamos para o... Vamos para a primeira música dos anos 50, Fufunha. Viaje com a Showtime, a máquina do som. Marco Antônio, preciso te dar uma informação. Você sabe que o Fufunha hoje está usando aquelas camisetas mamãe, eu assumi, né? Tá falando aquelas que são quatro tamanhos menores que o corpo? E os braços assim, todos para fora, aparecendo uma tatuagem bem gay no braço dele que ele tinha. Mas ele é um cara multimídia, cara. Eu já te falei, para parar de ser careta, que eu já te falei, a pessoa com espírito artístico não tem que ter esses limites hipócritas da sociedade. Eu já te falei, teve uns outros dois programas, tá gravado no SoundCloud aí. Artista pronto com tudo, com samambaia, quer dizer, o braço tem que ser pendurado, às vezes arrebenta. Tu tem que largar essas amarras, a hipocrisia da sociedade, às vezes eu acho que ela te entope, digamos assim. Vai, meu filho, fala, infeliz. Essa canção aí é de 59, o nome é Shy Guy, ou seja, cara tímido. O cantor é o grande Frank Avalon, a gente citou ele em vários programas, mas acho que a gente só tocou a canção dele uma vez, né? O maior sucesso dele foi a canção Venus. Mais adiante a gente vai ouvir um trechinho, mas de qualquer forma, essa canção, como eu falei, de 59, e eu coloquei, eu sugeri, né, o Frank Avalon, porque até eu burramente esqueci que era tanto assunto que eu queria falar com o Evandro, mas uma coisa que também é muito presente no espírito da Blitz é a Jovem Guarda. né? Tanto que eles até gravaram o biquíni de bolinha, regravaram o biquíni de bolinha amarelinha. E, obviamente, o começo do rock and roll, até o iníciozinho dos anos 60, com Frank Avalon, com todos esses ídolos jovens, assim, a Jovem Guarda seria a resposta brasileira para isso, né? Então, se puder, coloca até um trecho aí da versão brasileira dessa canção, que foi do Bob Di Carlo. Ó. Eu vivo sempre a cantar, por isso é que eu sou feliz. Alguém eu iria amar, meu coração é quem diz. Sempre que vou passear com meu brotinho, pois sim, muito carinho vou dar. Ah, desculpa, mas eu tenho que dar risada. Não, cara. Não, tudo bem. Essa canção é de 61, a versão brasileira, né? E no caso, Broto Feliz, né? Obviamente eles pegaram só o arranjo, mas a letra não tem nada a ver. A americana fala de um cara tímido e daí soa mais bonito colocar Broto Feliz. No caso, 61. Vamos tocar em um trecho do grande lá, sucesso do Frank Avalon, por favor. Send a little girl for me to thrill. A girl who wants my kisses and my arms. A girl with all the charms of you. Venus, make her fair. I love the girl with sunlight in her hair. And take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. Essa tocou até furar o vinil, viu? Eu adoro essa música. Ah, só falar um pouquinho do Francis Thomas Avalon, né? Ele queria ser trompetista, ele debutou na TV americana aos 12 anos tocando trompete, mas como era boa pinta e estavam começando a ver o potencial do público jovem para adquirir discos e tudo mais na cultura pop, então ele foi já de início, foi sugerido, entre aspas, né, que ele largasse o trompete, que tapava o rosto dele, e cantasse, usasse o sorrisão dele italiano, ítalo-americano, para conquistar as moçoilas. Ele virou ídolo das pré-adolescentes aos 18 anos, né, essa canção foi gravada quando ele tinha 18 anos. Outros hits dele foi Just Ask Your Heart, I Will Wait For You, Bobby Socks to Stockings, Boy Without a Girl. Ele estreou no cinema como ator, ele aparece tocando trompete e cantando num filme que a gente já citou em outros programas, que é o Jamboree, que é um filme feito em 56, um dos primeiros filmes assim, a explorar esse lance, explorar no bom sentido, o público infanto-juvenil, né, para o começo do rock and roll. Então, era uma trama que costurava, uma trama fininha que costurava os vários shows, né? Um cara até que faleceu recentemente e que ninguém praticamente no Brasil lembrava, a não ser a Rádio Showtime, aqui, o Fats Domino, né, aparece no filme. Sim. O Frank Avalon, o Carl Perkins e, já citamos isso em outro programa, um cara chamado Ron Cobb, que era quem? Calbi Peixoto, investindo na carreira americana. Ele até canta uma canção chamada Toreador, é uma canção em inglês, mas com um lance meio com toreador, com toureiros, um troço assim, claro, porque o pessoal sabe que grande parte dos Estados Unidos não sabe a diferença entre Espanha, México, Guatemala e Brasil. No caso, vale dizer que o Frank Avalon, a carreira dele como ídolo jovem, foi um pouquinho fabricada, né? Tanto que ele indicou um amigo dele, que a gente já falou, me lembro que tu riste muito, que era o Fabian, né? Que a gente até citou como os primeiros, o protótipo do Justin Bieber. E apesar de ter eu acho que tem um vozeirão, Frank Avalon, não o Fabian, mas ele também entrou nesse pacote, né? Porque era um cara chamado Bob Marcucci, que ele era a cabeça da Chancellor Records, e daí ele criou vários ídolos jovens, assim, meio que da noite pro dia. Então, é isso aí. Então, ele ficou muito marcado por essa imagem de teen idol. E ele fez também aqueles filmes de praia super populares, né? Tipo, por exemplo, eu me lembro Beach Party, no Brasil era Praia dos Amores, Muscle Beach Party, Quanto Mais Músculos Melhor, Beach Blanket Bingo, que era no Brasil título ridículo, Folias na Praia, né? How to Stuff a Wild Bikini, que no Brasil era Como Rechear um Biquíni, e esses todos com a Annette Funicello, falecida também, que ela era daquele Mickey Mouse Club, e muito bonitinha, e eles faziam um par, e uma das razões para eles fazerem par, que como ela era baixinha, e o Frank Avalon é bem baixinho, então era uma das poucas atrizes que não era 40, que não era 20 centímetros mais alta que ele. Então, é isso aí, vamos para os anos 60? Vai lá, Fofanho. Ce soir, vous allez tous danser avec les filles que vous aimez et bien vous amuser, tandis que moi, je reste là à travailler sans jamais m'arrêter. Et moi, alors, je trouve que c'est un peu fort. Ce serait juste après tout que je m'amuse comme. Et dire que vous allez danser avec mes disques préférés, tout ce que j'ai prêté, tandis que moi, je reste là à travailler sans jamais m'arrêter. Et moi, alors, je trouve que c'est un peu fort. Ce serait juste après tout que je m'amuse comme. Mais toi, au lieu d'aller là-bas, tu es venu me voir chez moi. Les autres doivent danser, tandis que moi, je reste là, à te regarder sans jamais m'arrêter. Marco Antônio. Adoro essa canção, o nome é Et moi alors? Seria algo como, em inglês seria tipo, What about me? Ou, tipo assim, e eu nessa história? Tipo assim, uma canção de 65, o cantor mega ídolo na América do Sul nos anos 60, Hervé Villard, a canção dele de maior sucesso é Caprice et Fini, também de 65, a gente vai tocar um trecho daqui a pouco, e essa canção aí basicamente fala, né, e eu danço com quem você quiser, enquanto eu ficarei trabalhando aqui sem parar, e seria justo eu ficar aqui enquanto você está aí se divertindo. Então, basicamente sobre o coração doído, né? Sobre chifre, sobre chifre. exatamente. Deixa eu ver, ele nasceu num táxi, líder de um táxi, a mãe dele não conseguiu chegar a tempo num hospital em Paris, e depois ele até tem uma infância muito problemática, morou em orfanatos, morou na rua, e o interessante é que em 65, ele, quando ele lançou a canção, já veio um trecho, Caprice et Fini, essa canção só na França vendeu mais de 2 milhões e meio de discos, e ao redor do mundo 3 milhões e meio. No total, né? Ele ganhou em 92, pela contribuição dele à arte, pelas contribuições à arte, à cultura francesa, ele ganhou a Ordem Nacional do Mérite, né? A Ordem Nacional do Mérito, lá foi até numa celebração assim, apresentada pelo Jean Paul Belmondo, e ele também, o Hervé Villard, morou um tempo em Buenos Aires, nos anos 70, o sucesso dele na Argentina, no Chile e no Paraguai, gigantescos, e também na Coreia do Sul, Turquia e Japão. Ele pode ser ouvido na trilha sonora de um filme chamado Entre Vivir e Sonhar, é um romance espanhol, estrelado pela diva Carmen Maura e pelo Manuel Manquilla, é um filme feito em 2004, sobre um casamento que está sendo vencido pela monotonia. E também tem canção dele, do Hervé Villard, num curta exibido em montes de festivais europeus a partir de 2010, chamado Jean-Paul-Luc Sébastien Rhin, um curta de 2010. Então vamos tocar um trechinho do Caprice et Fini? Vai lá, Fofunho. Por favor. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Essa é uma música triste, hein? Muito triste, e aproveitando o ensejo, já que falaste há pouco que a outra música era sobre dor de chifre, essa é sobre dor de chifre, essa. Só que adquirida na paradisíaca Isola di Capri, né? Em Capri, na Itália. Canção lindíssima, vendeu muito, ele até hoje é lembrado totalmente por isso. E também vale dizer que 2 anos depois desse sucesso, ou seja, em 67... ele, num programa de rádio, saiu do armário. Ele foi o primeiro cantor a sair. E até fica aqui a dica para o pessoal de rádio, que trabalha há anos, e, né, apresenta programas mais há anos e anos e anos, e não quis ainda, não teve forças, e não quis, de repente, né, arrebentar essas amarras. Como faça a gente tá falando, isso, fica, Marco Antônio, né, aproveita. Aproveita, você apresenta um programa, sai. Aqui, querido, eu não, sou pouquinho, o francófilo aqui é tu. Vambora, eu não. Ah, tá bom. É brabo que tu pensa que pode ser um momento histórico na rádio. Olha, na minha idade... E tu já... fala com o próprio dono da rádio, na e o cara, minha... em vez de te ajudar, na minha o cara, idade... em vez de chegar e dizer, Marco, eu sigo o meu exemplo, o cara não faz isso. Ô, Marco Antônio, não adianta, porque o Renzo já quis morar com você e você pulou fora. Então não vem com onda pra cima da gente, tá, não, olha, tá? Olha, eu não vou ficar me repetindo aqui, eu já falei desse papo que artista não tem sexo. Para de ser... Para com esse papo, tá? Você não topou, Renzo. Como é que é? Por audiência a gente faz quase qualquer coisa. Então se liga, daqui a pouco os três saírem juntos num programa especial. Vamos. Tá. Então tá. Então a gente ouviu então Revervilhar, e a canção que a gente tocou um trecho final, essa aí no Capricho e Fini, foi grande sucesso, inclusive no Brasil. Então, vamos pro ano 70, Gabo? E eu vou dizer uma coisa a você, sem citar o nome, cada vez que eu vejo na época e vejo hoje essa cantora, eu não entendo o que aconteceu com ela fisicamente, viu? Eu não vi coisa recente dela, tá muito acamada? Depois eu vou postar o antes e o depois no Facebook, tá. Marco você. Vai lá, tá bom, Fofunha. 79, gente, a canção, vamos lá. Showtime, para quem tem bom gosto. Escobar. Eu já postei, ô Marco Antônio, depois você dê uma olhada, você vai tomar um susto, viu? Ah, ok, ok. No caso, gente, essa cantora aí, uma diva, basicamente aquelas One Hit Wonders, né? O sucesso dela mesmo, estrondoso, a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, mas o nome dela é Franz Joly, essa canção é de 79, o nome de Don't Stop Dancing, né? O maior hit dela, a gente vai ouvir um trecho daqui a pouco, que é o Come To Me, que eu acho uma canção maravilhosa. Somos dois. Isso, né? Ela tem uma certa similaridade com I Love To Love You Baby, um pouquinho um lance de excesso de sensualidade nisso, mas sim, eu acho bem superior, apesar de eu idolatrar também a Donna Summer. Mas a canção que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, Come To Me, é da virada de 78 para 79. Falar um pouquinho da Franz Joly, ela nasceu em 63. Essa canção, a canção que a fez ficar famosa, Come To Me, ela gravou com 15 anos de idade. Ela nasceu em Montreal, Canadá, ou seja, né, era franco-canadense, e se apresentava na escola e para parentes desde os 4 anos de idade, imitando a pessoa que mais influenciou ela como cantora, que é a Barbara Streisand, né? Ela é super fã, né? Amiga da Donna Summer, com quem dividiu o palco, e é filha de professora primária e um vendedor de ferramentas. Então vamos tocar um trecho aí do mega hit dela de 78 para 79, que é Come To Me. To me. Isso tocou no estúdio 54 também, até furar, viu? Nossa, essa canção é o apoteótico máximo. E não, mega canção. O que a gente tocou na íntegra, Don't Stop Dancing, fez um pouquinho de sucesso em Nova York e em Toronto, mas não fez sucesso fora, né? Então, vamos para os anos 80. Queria só avisar, né? Eu tinha citado antes, é uma canção de 89 do LP Procedimento Normal, que era solo do nosso convidado de hoje, Evandro Mesquita. É uma canção que ele fez em homenagem à filha dele, Manuela, tá? Manuela Mesquita. O nome da canção é Manu. Se quiser tocar na íntegra aí, vamos ver. Vamos embora. É, os anos 80, obviamente, a gente está entrando já agora. A cidade anda estranha, ou será que eu mudei? Nosso nome ainda me incomoda, isso é o que eu sei. Alguns donos na cabeça e no bolso alguma grana. Agora é hora de eu me decidir. Não deixe o sol te ver chorar. Lágrimas invisíveis na janela do hotel. Meu quarto é alto, mas ainda não toco o céu. Não deixe o sol te ver chorar. Quero todo o teu bem. Quero todo o teu bem. Quero todo o teu bem. Quero todo o Marco Antônio. É, eu amo essa música, não falei. Manu, da Caira Sol, Evandro Mesquita, canção de 89. Só só para dizer também, só para repetir, www.blitzmania.com.br, um dos sites que a pessoa pode saber mais informações sobre a banda. Também tem uma das páginas da internet que é muito interessante, é Blitz Documentos. Se você colocar ali a Blitz Documento no Facebook ali, também acha, tem fotos, tem um monte de coisa também. Vamos tocar daí, vamos só para finalizar. Isso. Mais uma de amor? Essa é mais uma das manjadas histórias de amor que já aconteceu comigo, com você e com todo mundo. É a história de um cara que perdeu a gata e da gata que perdeu o cara. Diz mais ou menos assim: perdi meu amor. Essa é fantástica, viu? Não, durmo de noite, arrasto corrente. Eu morro de noite. Sério, sensacional. Então tá, gente. Não. Ah, eu queria discutir com você o seguinte. Todo mundo conhece o Timmy From Shafty, mas só com Isaac Reis. Sim, Shaft, ganhou Oscar e tudo mais do filme Shaft, tá, né? Eu particularmente não conhecia com outra pessoa, principalmente... Tá, quer dizer que o que vai rolar agora é uma versão de Shaft, mas não é, obviamente, não. A canção maravilhosa, quer dizer, é a canção do Isaac Reis, mas não é que vai dar pela banda do Isaac Reis, não é? É a banda do Isaac Reis, mas o cantor talvez você identifique é um que você idolatra. Vai, Fofunha. Tá abrindo aqui, calma, meu amigo. Tem que esperar, a gente tem que ter um pouquinho de calma. E ainda junto tem o trio Bad Mutter. Vai, Fofunha. Ah, Bad Mutter. Tá, eu acho que sim. É o próprio tema, então, de Shaft mesmo. É, inclusive quem rege a orquestra é Isaac Reis. Agora, a novidade é o cantor, tá. Que poucas pessoas têm. Eu acho que isso é exclusividade da Showtime, tá, vamos ver, porque ninguém tem essa música, Like Shaft. Então, demorando, viu? Shaft is the man. É. Sex Machine. É. He stands for the good in the roughest neighborhood. He's no stranger. He's treated with respect. His friends let him know that there is danger. He's a complicated man, and no one understands him but his woman. Shaft is the man, John Shaft. Shaft is the man. Reconheceu a voz? Foi pouquinho trecho. Fala quem foi. Sammy Davis Jr. Deixa eu ver. Continua, vai, por favor. Vai. Continua. That you can count on. Can you dig it? He leaves no stone unturned. No matter what the cost, he gets the job done. Right on. Shaft. Shaft is the man. Shaft. Shaft is the man. John Shaft. Ha. He's the baddest, the bravest, black private dick in the city, John Shaft. Huh. Hey, man, can you dig him? Always looking so cool, together for days and all that leather. Taking care of business too, baby. He's always on the case. I mean, he gets it all together. Huh. Yeah, he's bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Já tinha ouvido? Sensacional. A letra, na verdade, é um pouco diferente. É quase como se fosse uma homenagem. Exatamente. À primeira música. Só que tu vê direitinho que a banda é a mesma. Ah. Claro que tinha o Isaac Hayes, mas não tô querendo tirar o meu da reta aqui, mas como o instrumental é muito alto, né? E naquele pedaço ele tinha entrado pouco, eu não tinha reconhecido, mas é maravilhoso. Que ano que é isso? É do mesmo ano da música. Ah, tá, tá, porque dá pra ver que não é uma coisa... Claro, nem poderia ser uma coisa recente, porque o Sammy DeVito já faleceu há anos, mas dá pra ver que não é uma coisa assim... se eu não soubesse que era o Sammy, uma coisa era certa. Eu saberia que não foi feito nos últimos 15 anos. É, você lembra da série também Kojak? Sim, claro. Tá, abre lá, Fofanha. A gente já começou em outro programa até sobre... Já. Sobre Kojak. Let your tears and joys be echoed with mine. Every plan we've made for touching the sky won't go by. You and I, being all we dare, each mountain we climb, each step and share, we'll make it. We'll make it this time. Had my share of dreams, I dreamed all alone. I'll need you, baby. Now at last I've found your dream is my own. Love to have to hold is part of the plan. Let these be the years, the best of the wine. Let your tears and joys be echoed with mine. Every plan we made for touching the sky. Também sem me deixar. Eu tô embasbacado. Teve um programa, há cerca de um ano e meio, que não vamos citar nomes, mas o convidado deu um cambalacho em cima do laço, assim, não apareceu. E eu me lembro que daí fui avisado no ar, né? E eu bato que eu faço, comentar assim, vamos comentar então, sei lá, sobre cinema e tudo mais. Eu pensei, que tal falarmos sobre séries, e daí a gente falou sobre várias séries. Sim. Clássicas, né? Daí, obviamente, o tema rolou o tema do Kojak, que eu conhecia só tocado. Eu acho que é John Cacavas, ou John Cacavas, eu acho que era. Exatamente. O diretor pelo menos musical da série era esse. Mas eu não conheci com letra, e obviamente quando eu penso em série, e até já citei outros programas, com a série de TV com a voz do Sammy Davis Jr., é obviamente Baretta. É. Né? Keep Your Eye on the Spell, mas... E tem também Havaí 5-0. Sim, já tocaram também. Mas a piração é que... A ideia vem pra mim é que, tipo assim, que foi colocado letra depois, né? Por exemplo, essa aí, eu já ouvi esse tema 500 vezes, mas nunca com voz. Mas o interessante é que não parece enjambrado. Não parece que pegou, né? E eu não acho que o tema... começou com letra. Eu acho que foi um lance assim, como se fala em inglês, afterthought, né? O cara pensou depois. Olha que coisa inacreditável. Foi praticamente na mesma época, porque essa música é de 76. E lá fora fez sucesso, aqui nem apareceu. Agora, dê uma olhada na marcação que está com você, veja o vídeo que você vai sentir da França Jolie, a mesma pena que eu senti. Olha, eu só vou dizer uma coisinha, tá, querida? Assim, ó, o meu apartamento aqui, a minha mãe teve uma ideia, parecia que o apartamento é maior, ela colocou bastante espelhos, tem assim, uma parede com espelho. E, às vezes, eu acordo de madrugada, cambaleante para ir urinar, passa isso no espelho e umas duas vezes eu já me assustei com reflexo. Então, a gente nunca sabe também, né, o estado em que a pessoa estava quando a câmera ligou. Mas eu vou conferir sim, e eu quero agradecer pelo espaço mais uma vez. Grande abraço, até sábado, Marco. Grande abraço, até mais. Tchau, querido. Até sábado. Tchau, gente.